pessoa que você ama, ou melhor ainda, cante para ambos. Vai, vai. Sem você meu mundo é triste, sem você minha alma desiste, sem você eu me sinto perdido no mundo de solidão, onde os rostos são estranhos e me dizem não. A vida muda de peso, eu me sinto um indefeso, igual um afogado que não soube nadar. Apenas dois pulmões sofrendo com falta de ar. E onde quer que eu passe, sua voz não está. Fica estranho pra mim, difícil poder suportar. Sua ausência nesse mundo seria um horror. Mas por que tu tá aqui? Eu acredito no amor. Pra mim você é único, incomparável. É porque você existe que eu não me acabo. A sua companhia é boa e agradável. Sem você a minha vida seria insuportável. Você também me ama, minha alma desencana e toda a culpa vai embora. É por isso que meu simples coração te adora. Sempre cuidou das minhas feridas, sempre cuidou de toda a minha vida. Sempre me cercou, nunca parou de me guardar e toda vez que eu erro consegue me perdoar. Eu nunca conheci ninguém que fosse assim tão bom e tão gentil como você é pra mim. Nosso amor teve começo, mas nunca vai ter fim. Sem você a minha vida seria insuportável. Pra mim você é o...